faz um som, chama o meu nome dentro ou fora de tu. Diz-me que guardas um pouco de mim, na carteira um retrato, uma flor no jardim. Olá, eu sou David Fonseca e estou aqui com vocês neste maravilhoso programa chamado A Escola e o Meio. Rádio Boa Nova. Seguidamente vamos para um tema que está na ordem do dia e hoje, como não temos cá o nosso Francisco, que foi uma consulta médica e que habitualmente nos traz o tema da política, neste caso seria internacional. Como ele não está cá, vamos nós aqui fazer uma pequena discussão sobre o tema que está em todos os telejornais e em todos os jornais. A guerra do nosso tempo. O terrorismo é um fenómeno político caracterizado pelo recurso sistemático à violência generalizada contra vítimas indiscriminadas, visando criar na sociedade sentimentos coletivos de medo e de insegurança. Recorrendo ao terror, transformado em espetáculo, amplificado pelos meios de comunicação social. Grupos organizados procuram alcançar, pelo uso da violência, objetivos que deveriam ser adquiridos mediante expressão democrática da vontade política. A agressividade da política militar do Ocidente, sobretudo a intervenção na Guerra do Golfo, de que resultou o reforço da presença dos Estados Unidos da América no mundo árabe, e o apoio prestado ao governo israelita na repressão da resistência palestiniana à ocupação do seu território, motivaram uma violenta reação de setores do mundo árabe identificados com o fundamentalismo islâmico. E já são muitos os ataques terroristas no Ocidente. Estados Unidos da América em 2001 e em 2013, Espanha em 2004, Reino Unido em 2005, França em 2015, em janeiro e agora em novembro. Infelizmente vão acontecer mais atentados deste género, só não sabemos quando. Este confronto tem sido habilmente aproveitado pela extrema-direita xenófoba europeia para granjear apoios. Urge desmistificar a questão e evitar a proliferação do radicalismo racista. Também aqui a ignorância é má conselheira. Nesta guerra o Ocidente não é inocente, apenas as vítimas o são. O que eu queria que vocês refletissem aqui comigo um bocadinho, até para esclarecimento de alguns dos nossos ouvintes, é que esta questão do terrorismo, que obviamente nos choca, porque todos fomos surpreendidos na sexta-feira à noite com aquelas notícias que infelizmente se vieram a confirmar no sábado, que quando começámos a ouvir que havia tiroteio nas ruas de Paris, só no dia seguinte percebemos a amplitude do acontecimento. E obviamente todos nós ficamos chocados e temos de ficar chocados porque isto é um ataque bárbaro a gente inocente, que podíamos ser nós a estar sentados naquele restaurante, ou podíamos ser nós a estar naquelas ruas, ou podíamos ser nós a estar naquela sala de espetáculos. E esta é uma das características do terrorismo, pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, de forma inesperada, provoca extrema violência e sobretudo uma violência que depois é amplificada, como vocês têm percebido nestes dias seguintes, pelo poder da comunicação social, particularmente a televisão e também das redes sociais. O que eu vejo por aí, como vocês, é muita manifestação de ignorância em relação a este tema. Portanto, eu dei aqui o pontapé de saída com este texto, agora gostava de saber as vossas opiniões sobre o assunto. Começamos aqui pela nossa Inês, que nos vai dizer o que é que ela pensa destes ataques terroristas, qual é a ideia que ela tem deste fenómeno e ela, que é particularmente uma boa aluna à história, está a ver a história do tempo presente. Nós não podemos pensar que a culpa é apenas dos terroristas, neste caso, ou do Estado Islâmico, ou até mesmo da Síria. Muita gente, neste momento, julga os refugiados, julga que a culpa é deles. No entanto, se nós formos a ver, as pessoas que atacaram Paris não foram refugiados, apenas um deles foi confirmado como refugiado. Ainda não, parece que não. Pelos vistos, então, ainda não. Lá está um motivo mais para não julgarmos estas porque pessoas. Porque aquela identificação que foi encontrada na sala de espetáculos, no Bataclan, veio-se a confirmar que era de um soldado que já foi morto há uma série de tempo. Já foi dado como morto, portanto, aquilo ali não se percebe porque é que ele... Se calhar apareceu ali propositadamente para mostrar... Eu acho que sim. Foi para mostrar que teria sido um refugiado. Exato. Eu acho que é de interesse do Estado Islâmico fazer com que os refugiados sejam culpados de tudo isto, porque todos eles eram franceses ou belgas, como foi confirmado. E, no entanto, toda a gente, talvez por falta de ignorância, como é que... Por ignorância. Por ignorância, ou mesmo por não serem instruídas ou não quererem mesmo saber do que se passa, pensam que a culpa é dos refugiados, que os refugiados é que estão a trazer estas ideias para o nosso país e para a Europa em si. e que a culpa é deles, é tudo a culpa deles, o que não é verdade, porque o terrorismo é mesmo isto, as pessoas atacam, neste caso o Estado Islâmico, num sítio qualquer, o ideal deles é mesmo conseguirem o número de mortes e o maior terror possível, e ninguém pode prever, a menos que esteja alguém infiltrado, mesmo assim é muito difícil. Convém aqui dizer, Inês, que os serviços secretos e as polícias, especialmente numa França, numa Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, e também nos outros países, mas sobretudo nestes, que são os mais visados por estes ataques, nós não imaginamos, nós cidadãos comuns, não imaginamos quantos ataques terroristas têm sido desmantelados. Exato. Porque senão, então, isto, a Europa, se mesmo assim já está abalada, já estaria a ferro e fogo há muito tempo. Porque essas polícias e esses serviços são muito eficientes. De facto, este Estado Islâmico, este autodenominado Estado Islâmico, estes extremistas radicais, conseguem a trabalhar muito bem, porque reparem, o Estado Islâmico está espalhado, não é um Estado, efetivamente, portanto é uma organização espalhada por vários países do Médio Oriente, do Norte de África e na Europa. Porque o que estamos a ver, aliás, já ano passado discutíamos isto aqui no programa, há portugueses no Estado Islâmico, há jovens portugueses que foram criados entre nós, educados pelas famílias portuguesas e que aderiram ao Estado Islâmico. Sabemos que não são muitos, mas estão lá uns 8 ou 10, 2 já faleceram, inclusivamente. E há em todos os países da Europa jovens europeus que foram criados cá, estes, como tu dizes e bem, têm a nacionalidade europeia, francesa e belga, são de facto, muitos deles têm ligações ao mundo muçulmano, por exemplo, são filhos de pai ou de mãe argelina, ou inclusivamente um tem mãe portuguesa, como já vimos, ou seja, o Estado Islâmico está ramificado por todos os países, especialmente na Europa, e portanto os terroristas estão cá, eles não vêm de lá, eles estão cá. Quando muito, eles vão lá para serem treinados, por opção deles, porque reparem, isto são jovens que foram criados, isso é que é estranho, com os nossos valores, que foram, viveram em democracia, usufruíram de tolerância, de educação europeia, foram criados num espírito aberto e de solidariedade, e no entanto eles próprios aderem a este radicalismo, que obviamente é um ideal de morte, é um ideal de perseguição, é um ideal de ódio. Agora, nós temos que ver o que é que provocou este ideal de ódio, e este provavelmente foi o ataque que o Ocidente fez à cabeça Estados Unidos da América, com o ataque que foi feito ao Iraque. Vários autores consideram isso. Que assim, nós temos que, para compreender o presente, nós temos que ir ao passado. E, portanto, a história, cá está mais uma vez a história é que nos explica, é que nos ajuda a compreender o momento que nós vivemos atualmente. Ou seja, temos que ir há 100 anos atrás para perceber que toda aquela região era dominada por europeus e que foi dividida em países por europeus, a seu belo prazer. E que aqui, quando se dá a questão da Guerra do Golfo e depois do ataque dos Estados Unidos e dos coligados ao, acompanhados da Inglaterra e aqui da Espanha, ao Iraque, isso provocou e acicatou os ânimos naquela região. Ou seja, este islamismo radical já lá existia já, só que entretanto ele, se assim se eram 100, eles passaram a ser 1000. E entretanto, com a retaliação, porque é assim, nós matamos muito lá, nós ocidentais, provocamos imensas mortes em toda aquela região. Isto de chamar terroristas só aos outros é porque nós, na Europa, posicionamos-nos assim, achando que somos o suprassumo da civilização. Nós somos, porque isto dói quando é em nós. Quando se matam parisienses, dói-nos. Quando se matam londrinos, dói-nos. Quando se matam americanos, dói-nos. E quando se mata no Quénia, quando se mata no Líbano e quando se mata na Síria, que se mata todos os dias, nós não imaginamos os milhares e milhares de pessoas que a esta hora, durante este dia, todos os dias são mortos. Até porque vocês sabem que a própria França ainda ontem bombardeou várias posições do Estado Islâmico. Portanto, nós estamos numa guerra. Vários alunos me têm questionado se nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Eu não sei se nós estamos numa iminência ou se já estamos nela. Isto é uma guerra diferente. É uma guerra diferente, mas nós estamos em guerra. O Ocidente está em guerra, que ele próprio provocou com o Médio Oriente. Temos aqui a Carolina, que está em pulgas para participar. Carolina. Ora, eu acho que o que aconteceu na passada sexta-feira em França foi de lamentar, mas o que nós... Até porque tu, Carolina, estiveste há pouco tempo a visitar aqueles sítios e eu passei por lá. E é assustador. E eu pensei, nós pensarmos, eu podia estar ali. E podia ser no dia em que eu passei por lá. Perfeitamente. Porque foi horrível quando eu estava num jantar e dei aquilo. E na próxima tinha lá um grupo de colegas meus que estiveram contigo. E estavam lá outra vez, foram para lá outra vez numa visita, estavam lá e eu comecei a entrar em pânico, foi horrível. Mas o que eu queria dizer é, foi de lamentar, e o que mais me preocupa é a dimensão que a direita, que a extrema direita está a ganhar. Eu vi há uns dias as declarações da porta-voz do partido de extrema-direita francês, Marine Le Pen. Da Marine Le Pen, e as medidas que ela preconiza, quer implementar, são extremamente injustas, e eu costumo ouvir aquilo, pessoas extremamente injustas, porque fechar mesquitas, expulsar os muçulmanos, fechar fronteiras, não deixar entrar refugiados. Todas as pessoas que tenham dupla nacionalidade, francesa e muçulmana, a nacionalidade francesa é-lhes retirada e ficam com o muçulmano e vão embora. Portanto, isto é de uma extrema injustiça, porque nós estamos a tomar o todo pela parte. É isso mesmo. Nós não gostaríamos que, quando, porque nós estamos a ver que o Estado Islâmico está a fazer isto, mas os cristãos também já fizeram. Nós também temos grupos extremistas cristãos da nossa igreja, certo? Não estou a errar, pois não? Não. E, sobretudo, temos os países ocidentais a fazerem a guerra sistemática e a terem interesses económicos e geoestratégicos no Médio Oriente. Vocês sabem que aquela zona da Arábia tem muito petróleo, tem muito gás natural. Pois, há interesses económicos e é uma passagem para a Europa. Portanto, aquilo é ali um ponto estratégico em disputa há mais de um século. Minha querida, a extrema-direita francesa prepara-se para ganhar as próximas eleições. Daqui a um mês e pouco vai haver eleições em França, para regionais, e a senhora Marine Le Pen está convencida que vai ganhar e vai à frente. Nacionais. E o que eu queria dizer é, nós, jovens, e alguns adultos ainda, não estamos bem informados do que está a acontecer, porque nós estamos a culpar todos os muçulmanos pelo que está a acontecer e nada de mais errado. Nada de mais errado, porque muitos deles, eles não se identificam com aquilo, não se identificam com aqueles ideais, tal como eu também não me identifico com muitos ideais da Igreja Católica. E o que está a acontecer é que nós estamos a ter uma atitude xenófoba com toda a gente. É horrível o que está a acontecer. Provavelmente nós estamos a ser manipulados também por esta comunicação social. Pelos mídia. Eles fazem um brainwash que é estrondoso. Temos ali uma menina que quer participar. A nossa Beatriz diz: eu só quero dizer, eu concordo com tudo o que disseram. Acho que por um lado é uma injustiça o que está a acontecer. E se até se me perguntarem, eu não concordo nada com o que está a acontecer, até porque a Síria já foi uma colónia francesa, como já disseram, foi expulsa por a França e pela Inglaterra, ou seja, temos os dois lados aqui que, tanto como já disseram, nenhum tem razão. Mas, por outro lado, o que eu quero dizer é que fazemos todos parte da mesma humanidade, somos todos seres humanos, e acho que, quer queiramos, quer não, estamos todos ligados uns com os outros, e acho que isto não devia acontecer. Não está correto, nem o que nós fazemos, nem eles. O que o Médio Oriente está a fazer, mas também não havia necessidade de ter começado, nem de agora estar a acontecer, porque fazemos todos parte da mesma humanidade. Acho que isso é gosto tanto da candura dos 12 anos, minha querida. Tens que estudar mais história para perceber que o ser humano, infelizmente, não pensa assim. A maioria dos seres humanos, infelizmente, não pensam assim. E quando se juntam aí interesses económicos e quando se junta aí a necessidade e a ambição pelo poder dos Estados, tens o caldinho todo feito para, ao longo da história, haver tanta guerra. É verdade que tu dizes que somos, à partida, somos todos humanos, devíamos, se calhar, caminhar num sentido diferente. Infelizmente, a história ensina-nos que não tem sido assim e estamos mais num ponto desses em que se verifica a guerra. Portanto, perde. Todos perdemos, exatamente. Morrem do lado de cá, sofrimento do lado de cá, e há imenso sofrimento do lado de lá. Diz, Inês. Eu acho que, infelizmente, nós hoje respondemos com violência à violência. Porque a Síria, portanto, a França ataca a Síria e a Síria ataca a França. Mas deixa-me, há uma dúvida que me tem andado aqui a atormentar, que é, se nós formos ver o mapa de França, de Paris, neste caso, verificamos quando foram realizados os ataques, ficam muito próximos da Torre Eiffel, do Museu do Louvre, e eu pergunto-me, porquê é que eles escolheram? Eles tinham a oportunidade perfeita, só o objetivo deles era matar, não é? Haveriam muito mais pessoas. Àquela hora não, àquela hora talvez não, porque já era à noite. Porque senão seria perfeito. Portanto, eu entendo isto como talvez um aviso. que se eles, entre aspas, se eles querem guerra, eles estão prontos também para entrar nessa guerra. Agora, relativamente às medidas que estão a ser tomadas, portanto, na Europa estão a pensar, muitos países vão fechar as fronteiras. E eu volto a reforçar que acho que isso é incorreto, porque se nós formos a ver, os refugiados que vêm são essencialmente, como já disseram, pessoas instruídas, porém todas as pessoas que vêm são pessoas que têm capacidade económica para vir para a Europa. Não vêm as pessoas que no Médio Oriente, portanto, não têm condições monetárias, não estão a vir. São pessoas instruídas, portanto, da classe média, classe alta. E o que é que eu acho? Que quem vem teve que passar por várias, não sei se diz vistorias, não sei, revistadas, exatamente. E, portanto, se houvesse bombas, se houvesse armas, por se terem sido revistados tantas vezes, provavelmente teriam sido detectados. Portanto, eu acho que são pessoas que estão já há muito tempo na Europa e que são mandados por superiores, neste momento, atacar. Sim, pois esta questão dos refugiados é uma falsa questão. Os refugiados vêm a fugir a este horror. Porque estes refugiados, se ficarem lá, portanto, os sírios especialmente, se ficarem lá, são massacrados, eles estão a ser massacrados todos os dias. Morrem na Síria muito mais refugiados que estão a tentar fugir do que aqueles cidadãos que morreram em Paris na sexta-feira. Todos os dias este tipo de massacre em que se descarregam armas em cima de gente inocente, homens, mulheres e crianças, é todos os dias feito naqueles grupos que estão a tentar fugir. Por isso é que aquela gente foge, obviamente deixando tudo para trás, estão a fugir à morte. Ora, o Estado Islâmico não quer que esta gente saia de lá, porque esta gente saindo de lá é menos gente que está lá para pagar impostos e para estar debaixo da sua alçada. Portanto, eles até estão a querer que a Europa não o receba. Exatamente, portanto, é exatamente o contrário do que se anda por aí a propagandear, que achar que os refugiados são uma ameaça. Os refugiados apenas querem que nós sejamos solidários com eles, nada mais. Há é por aí muita ignorância e muita pouca informação. Diz. Eu acho que relativo a isso da ignorância e da pouca informação, por exemplo, aconteceu este desastre lamentável em França, mas não se fala dos massacres que o Estado Islâmico ou que os bombardeamentos americanos, russos, franceses fazem lá. Que também é terrorismo, reparem. Para o ponto de vista dos cidadãos que moram lá, o que os Estados Unidos, o que a França, o que a Rússia fazem é terrorismo. É terrorismo. Mas como somos nós lá, europeus, somos diferentes. Somos diferentes, exatamente. Para nós não é considerado terrorismo porque somos nós a fazer e ninguém quer. E agora temos aqui o Daniel. Eu, por exemplo, eu tenho família em França e eu, logo a primeira atitude que eu tive foi em perguntar-lhe se estava tudo bem, eles disseram: não te preocupes connosco, nós vivem em Paris? Vivem lá perto, a 3 km de Paris, e eles disseram-me que estava tudo bem, mas sentem-se inseguros ao saírem às ruas porque ainda estão muito assustados. Que é esse um dos objetivos do terrorismo, é não só fazer o ato naquele momento, quanto mais hediondo e quanto mais matar, tanto melhor para os objetivos deles, mas depois criar insegurança, criar medo, criar o pânico na Europa, as pessoas terem medo de circular, terem medo de ir à rua, terem medo de ir ver o espetáculo, estarem em sítios onde se junta muita gente. Por exemplo, reparem que o atentado começa junto a um estádio de futebol onde estavam a jogar a seleção alemã com a seleção francesa, e o objetivo deles era entrar no estádio. Dois tentaram, portanto o objetivo era provavelmente provocar muito mais mortos dentro do estádio, que podia ter sido uma catástrofe se eles têm conseguido entrar, porque depois geraria-se o pânico naquela multidão e a desgraça seria, portanto, a contabilização dos mortos seria muito superior ao que foi. Se bem que, assim, nós quando pensamos em mortos é assim, basta haver uma perda para já ser um drama, não é? Porque cada vida é uma vida e é única. Um dia a civilização ocidental criou este conjunto de leis e regras ao qual decidiu chamar direitos humanos. No entanto, parece que os direitos humanos apenas se aplicam à civilização ocidental, porque quando toca à civilização ocidental em si a bombardear outros países ou a atacar outros países, estes direitos humanos já não são aplicados. Perfeitamente. Indo de encontro ao que todos nós aqui estávamos a falar sobre condenar estes ataques, todos condenam, todos os países condenam. Únicas pessoas que não condenam é o Estado Islâmico, a minoria do Estado Islâmico. Todos os países lamentam o que aconteceu. Na minha opinião, o objetivo destes jihadistas e destes terroristas é mesmo instalar o terror, instalar o medo, fazer com que a França fechasse fronteiras, o que acabou de acontecer, sendo uma vitória já para eles nesse aspecto, e ameaçar os refugiados dentro da Europa. O que eles querem mesmo é que retaliar, que as pessoas retaliem e que instalem o terror. Acho que é este o objetivo deles, e dominar a Europa. Olha, por exemplo, a nossa comunicação social presta um muito mau serviço para nós e um muito bom serviço ao Estado Islâmico, porque a amplitude que a comunicação social e que as redes sociais dão ao terror que foi aquele atentado, o facto de mostrarem muitas vezes, de fazerem muitas entrevistas naqueles locais, de estarem a mostrar imagens que não deviam sequer ser mostradas em televisão. Pois, não, mas é que isto vai tendo, é como que é assim, aquilo aconteceu na sexta-feira, mas nós continuamos a ver aquilo todos os dias, não é? E o Estado Islâmico conta com isto, e está neste momento a ganhar imensos pontos, porque quanto mais nós dedicarmos o tempo a isto, com imagens, com esta projeção toda que a comunicação social lhe dá, obviamente mostra o impacto que ele teve. Portanto, convenhamos que não há aqui, os lobos não estão todos de um lado e os cordeiros do outro, não é verdade? Nas guerras não é assim. Uma vez tive uma aluna que perguntou, gostava de saber de que lado estavam os bons e de que lado estavam os maus. Normalmente nas guerras não há bons de um lado e maus do outro, e mais uma vez aqui se confirma. Como isto vai continuar, infelizmente provavelmente com muitas mortes, muitas do lado de cá, com muitos ataques terroristas, e muitas mais, muitas, muitas mais, do lado de lá no Médio Oriente, onde obviamente vão ser bombardeados. Está neste momento, como sabem, os líderes mundiais estão a organizar-se no sentido de fazer uma coligação para erradicar o Estado Islâmico, que não vai ser fácil porque ele está muito ramificado, mas vamos ver que vão ser, vamos ver o quê? Porque isto pode provocar tantas convulsões na Europa, até mesmo a União Europeia, que nós, isto, a história pode dar uma grande volta, e estamos num momento muito difícil da história. Vamos, infelizmente, provavelmente nós ao longo do ano vamos voltar a este tema, porque ele continua a ser muito presente na sociedade e na política internacional. Rádio Boa Nova. Abel McLennan Stephen, conhecido por The Weeknd, é um cantor e produtor musical canadense. Abel, em 2015, ajudou na produção em duas músicas, Earn It e Where You Belong, para a trilha sonora do filme Fifty Shades of Grey. Agora, em 2015, foi lançado o álbum Beauty Behind the Madness, é o segundo álbum da Abel. Foi lançado 28 de agosto de 2015 através da She-Ho e da Republic. Contém o single I Can Feel My Face, Earn It e The Hill. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. I can feel my face when I'm with you, but I love it. vamos passar às nossas rúbricas mais calmas. Vamos começar desta vez com consciência ecológica e preservação do ambiente, com a nossa Francisca Rodrigues. Boa tarde, caros ouvintes. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital dinamizou, no dia 10 de outubro, uma ação de educação ambiental e florestal, denominada Semear para Crescer. Naquele que se tornou conhecido como o Dia Mundial da Bolota, a autarquia voltou a desafiar as crianças que frequentam a pré-escolar nos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada para semear bolotas de carvalho e sobreiro, possibilitando o acompanhamento da germinação das plantas. Aderiram 30 salas de ensino pré-escolar e, dessa forma, por todo o concelho, durante a manhã foram semeadas 1.500 bolotas de carvalho e sobreiro pela mão de cerca de 450 alunos. A iniciativa foi dinamizada em simultâneo em todos os estabelecimentos de ensino aderentes, 17 públicos e 4 privados, e contou com a participação do Executivo Camarário. Os responsáveis autárquicos destacam a importância destas ações de educação ambiental junto destas crianças, uma vez que se sensibilizam para importantes questões como a preservação e valorização da floresta, nomeadamente as espécies naturais. Semear para Crescer é um projeto de educação ambiental e florestal municipal de Oliveira do Hospital no âmbito dos objetivos da Agenda 21 local e faz parte do plano de atividades do Eco21 com a colaboração da rede social Conselhia do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Passamos a uma biografia, mais uma vez, de um oliveirense, de que muitos já não se lembram, mas que foi um industrial importantíssimo na nossa terra. Que se chamou? Armindo Lousada. Um nome provavelmente desconhecido para as novas gerações, mas que ganha um lugar de destaque na história da indústria no Conselho de Oliveira do Hospital. Natural de Coimbra, nasceu em 1903. Pouco se sabe da sua vida profissional até aos 40 anos, à altura em que descobriu as potencialidades comerciais e industriais de Oliveira do Hospital. Iniciou o seu legado com a criação de várias fábricas. Há relatos da criação de uma fábrica de cobertores, elásticos e bordados, de uma fábrica de baterias, Royal, de uma eletromecânica e da fábrica das laranjadas e pirulitos do Amial, em sociedade com outros empreendedores da Oliveira do Hospital. Estas fábricas terão sido o mote para a criação, na década de 60 do século XX, da emblemática IRAL, Indústrias Reunidas de Armindo Lousada. Pioneira na época pela sua dimensão física, mas também pela diversidade de produtos que produzia e comercializava. No setor da metalomecânica constavam secções de serrilharia e tornearia, mas também era realizada a fundição e zincagem e a cromagem de ferros e metais. Era uma verdadeira mega-indústria do faz-tudo. Com a gestão a ser entregue à sua segunda esposa, Maria Madalena da Costa Pinheiro Lousada, foi também criada uma fábrica de confecções, as Confecções Iral, onde era confeccionada toda a panóplia de vestuário. Mas a atividade empresarial de Armindo Lousada não se ficava por aqui. A indústria agroalimentar era também contemplada, com a produção de carne e ovos nos aviários da Urzela, complementada com uma fábrica de rações para frangos e galinhas. A veia industrial de Armindo Lousada ultrapassou os limites do concelho. Foram criadas várias filiais da Iraldo no norte, centro e sul do país, que comercializavam os produtos manufaturados em Oliveira do Hospital. Com tão vasta atividade empresarial, Armindo Lousada caracterizava-se pela sua descrição social, revelando sempre grande capacidade de trabalho, inovação e empreendedorismo. Diz-se que foi um dos primeiros a tentar a hemogulação de carros movidos a gás em Portugal. Era um homem solidário. Foi consultor e conselheiro de muitos empresários da altura. Sabe-se também que ajudou financeiramente alguns industriais de Oliveira do Hospital, nas fases em que atravessavam mais dificuldades, contribuindo dessa forma para a manutenção de empresas e postos de trabalho no concelho. Esta breve biografia de Armindo Lousada não fará total justiça às suas qualidades pessoais e profissionais, mas a sua capacidade empreendedora pode servir de exemplo a muitos jovens que procuram oportunidades para construir um futuro melhor. Este empresário representa também um modelo para aqueles que acreditam no potencial das regiões do interior. Muito bem, e precisamos de gente a acreditar no interior. Ele foi um bom exemplo. Passemos agora a Nós e os Animais, com a Inês Brás. Boa tarde, caros ouvintes. A Ordem dos Médicos Veterinários celebrou recentemente um protocolo com as instituições de solidariedade social, Comunidade de Vida e Paz e o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, com o objetivo de apoiar os animais de companhia dos sem-abrigo de Lisboa e famílias em situação de vulnerabilidade social e económica, através da prestação de cuidados médico-veterinários e tratamentos gratuitos, promovendo assim a salvaguarda da saúde e bem-estar animal, bem como da saúde pública. Em Lisboa, estão sinalizadas 816 pessoas a viver na rua, algumas delas com animais de companhia. Com esta parceria, a Ordem dos Médicos Veterinários compromete-se a contribuir para a missão da Comunidade Vida e Paz e do QASA, não só através de prestação dos cuidados básicos de saúde animal, mas também através do apoio ao controle das populações animais, através de cirurgias de esterilização e tratamentos de foro médico-cirúrgico veterinário. No âmbito deste protocolo, serão ainda identificados os locais onde os animais podem receber os cuidados e providenciados, sempre que possível, medicamentos e alimentos para os animais. Este protocolo assume grande importância, dado ao laço emocional que os sem-abrigo mantêm com os seus animais de companhia, muitas vezes a única relação afetiva que têm. Este projeto, pioneiro, contará com o apoio de médicos veterinários, das associações de estudantes e de voluntários. Pretende-se ainda alargar o protocolo às cidades do Porto, Coimbra, Figueira da Foz, Faro e Madeira. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone a sua estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, isso é um bom exemplo. Não trazemos aqui só maus exemplos. Exatamente. Este é um bom exemplo de como a Ordem dos Médicos Veterinários se prontifica a celebrar protocolos com instituições para ajudar a cuidar dos animais dos sem-abrigo, que obviamente não têm dinheiro para cuidar deles para as idas ao veterinário, por exemplo. Exatamente. Muito bem, passemos agora a uma notícia, a uma boa notícia, não é assim, Inês Garcia? É verdade. Esta semana destaca a vitória de jovens portugueses que ganham ouro, prata e bronze em Olimpíadas de Matemática. Quatro jovens da equipa portuguesa ganharam medalhas de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática, que se realizaram na cidade porto-riquenha de Mauiaguez. Francisco Andrado alcançou um resultado brilhante, com pontuação máxima, conquistando uma medalha de ouro à semelhança do que havia conseguido no ano passado nas Honduras, contou à Lusa, a Sociedade Portuguesa de Matemática. Além do aluno do 12º ano da Escola Secundária do Padrão da Légua, em Matosinhos, também o estudante Nuno Santos, que frequenta o 12º ano do Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, conseguiu uma medalha de prata nestas Olimpíadas. O bronze coube a Alberto Pacheco, estudante do 11º ano do Colégio Paulo VI, em Gondomar, que ficou apenas a um ponto da prata, e a David Andrade, da Escola Secundária de Albufeira, que ficou a dois pontos no nível seguinte da classificação. Realizada entre 6 e 14 de novembro na cidade porto-riquenha de Mauiaguez, esta edição celebra os 30 anos das Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática, ao mesmo tempo que Portugal assinala os 25 anos da sua primeira participação nesta competição. Segundo os dados da Sociedade Portuguesa de Matemática, Portugal soma agora no seu histórico de participações nas Olimpíadas 6 medalhas de ouro, todas elas alcançadas nos últimos 8 anos. Desde 2001 que a preparação destes alunos é assegurada pelo Projeto Delfos, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. As Olimpíadas são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática, com o apoio do Ministério da Educação e Ciência, da Ciência Viva, do Novo Banco, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Patena e da ASA. Muito bem. Oh, Inês, tu também tens de começar a participar nas Olimpíadas da Matemática, porque tu também és podes ser um trunfo de Portugal. Mas isto é muito bom, porque há uns anos atrás dizia-se que os nossos jovens tinham um péssimo desempenho na área da matemática, e isto está a provar o contrário, que as novas gerações, entre as novas gerações, há de facto muito bons alunos da matemática que já estão a ganhar as Olimpíadas a nível internacional. Muito bem. Passemos agora ao cinema, Sr. Daniel. Vamos ver a vida de Steve Jobs, não é verdade? Exatamente. Desta vez vamos rumar a um filme, A Vida de Steve Jobs. Voltou à sala de cinema num filme com o nome do fundador. O filme retrata três momentos importantes da vida do empresário Steve Jobs. Os bastidores do lançamento do computador Manhattan em 1984 da empresa Next. Pode ver este filme brevemente num cinema perto de si. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Muito bem, passemos agora a uma notícia de âmbito internacional que, como vocês vão ver, é triste, mas ao mesmo tempo é uma chamada de atenção de um jovem que está no fim da vida, porque lhe foi diagnosticada uma doença fatal, está numa fase terminal e ele faz um alerta aos jovens da idade dele. Portanto, é bom ouvirmos esta mensagem. Jake Bailey, um jovem de 18 anos, recebeu o diagnóstico de cancro uma semana antes de realizar o seu discurso na entrega de prémios na cerimónia de final do ano na secundária Christ Church, uma escola católica só para rapazes na Nova Zelândia. O estudante descobriu que tinha um dos tipos mais agressivos de linfoma e que tinha poucas semanas de vida se não iniciasse imediatamente o tratamento. A doença não impediu Jake de abandonar a cama do hospital, vestir a farda e protagonizar o discurso para os colegas de turma e seus professores. Apesar das indicações médicas, a 4 de novembro, uma quarta-feira, o rapaz apareceu de surpresa na cerimónia de entrega de prémios da escola. Eu escrevi um discurso e uma semana antes de proferir esse discurso, eles, os médicos, disseram-me: "Tu tens cancro", declarou o jovem, citado por órgãos como a CNN. Depois, eles, os médicos, disseram-me que esta noite não estaria aqui para proferir este mesmo discurso. Continuou Jake, a quem foi diagnosticado linfoma de Burkitt, um tipo de cancro que apresenta um desenvolvimento muito rápido. O estudante da Nova Zelândia emocionou e roubou sorrisos com o seu discurso, onde homenageou amigos e professores. Nenhum de nós vai sair desta vida com vida, por isso sejam cavalheiros, sejam grandes, sejam grandiosos e sejam gratos pelas oportunidades que têm, aconselhou. Desejo-vos o melhor ao longo da vossa jornada e obrigada por tudo, disse Jake no final do discurso, que foi partilhado no YouTube após a cerimónia, gerando uma atenção global, com mais de 900 mil visualizações. Esqueçam ter sonhos de longo prazo. Sejamos apaixonadamente dedicados à busca de objetivos de curto prazo. Microambiciosos. Trabalhem com orgulho sobre o que está à nossa frente. Nós não sabemos onde podemos acabar ou quando podemos acabar, disse ainda ao jovem de 18 anos. O discurso terminou num ambiente de muita emoção. Não sei para onde isto vai para nenhum de nós. Para vocês, para qualquer pessoa e para mim. Mas desejo o melhor na vossa viagem e obrigada por todos serem uma parte de mim. Muito bem, emocionante de facto. Mas os alertas que ele aí deixa, de facto, fazem-nos lembrar que nós todos somos mortais e nunca sabemos quando acaba a nossa vida. E portanto há que lutar por objetivos, há que ser grande, como ele diz, há que ser grandioso. Há que não desperdiçar a vida, no fundo é isso que ele quer dizer. É uma boa mensagem para toda a gente, especialmente para os jovens. Passemos a uma sugestão de leitura para o fim de semana, Inês Pereira. Sim, trago hoje O Coro dos Defuntos, de António Tavares. Vivem-se tempos de grandes avanços e convulsões. Os estudantes manifestam-se nas ruas de Paris e em Memphis é assassinado o negro que tinha um sonho. Transplanta-se um coração humano e o homem pisa a lua. Somam-se as baixas americanas no Vietnã e a inseminação artificial dá os primeiros passos. Porém, na pequena aldeia onde decorre a ação deste romance, os habitantes profundamente ligados à natureza preocupam-se sobretudo com a falta de chuva e as colheitas, a praga do mirdilho e a vendima, e na taberna, espécie de divã freudiano do lugar, é disso que falam, até porque os jornais que ali chegam são apenas os que embrulham as bogas do Júlio Peixeiro. E mesmo assim, passam-se por ali coisas muito estranhas. Uma velha prostituta estrangulada, o suposto assassino some-se dentro de um penedo. A rapariga casta, que coleciona santinhos, sofre uma inesperada metamorfose. E a parteira, que também é bruxa, sonha com o ditador a cair da cadeira e vê crescer-lhe, qual hematoma, um enorme cravo vermelho dentro da cabeça. O Conto dos Defuntos, de António Tavares, é um thriller misterioso que querá, de certo, desvendar. Muito bem, vamos desvendar isto, ou num fim de semana, ou lá para o Natal. Vamos ao desporto, menina Beatriz Ribeiro. O que é que se passou no desporto nestas semanas? Sim, temos muitas notícias lançadas esta semana, como anteriormente. Hoje vou começar por falar sobre o novo filme do Cristiano Ronaldo. Sei que não é a minha área, pois já temos o nosso Daniel para nos recomendar filmes. Mas, como este filme fala sobre a vida desportiva do melhor do mundo, eu irei aproveitar. Este filme tem como objetivo mostrar a vida pessoal e desportiva do futebolista Cristiano Ronaldo. Este filme mostra todos os sacrifícios que um atleta precisa de fazer para chegar ao topo. A conclusão do filme é: sem esforço, nada vem. Eu sei tudo isto porque já o vi e recomendo. E iremos passar também para futebol, mas agora na realidade. O Braga perdeu com a equipa francesa do Marselha e viu-se envolvido num episódio caricato. Antes do jogo, as chuteiras dos jogadores do Braga foram roubadas. O balneário do estádio Velódromo, em Marselha, destinado aos minhotos, foi assaltado na madrugada do jogo, tendo sido furtadas todas as chuteiras dos jogadores do Sporting de Braga, que teve de providenciar novas botas para os jogadores em diferentes lojas de França durante o dia do jogo. Vou agora falar dos Mundiais de Atletismo do Comitê Paralímpico Internacional. Portugal conquistou 5 medalhas. Lenine Cunha e Luís Gonçalves, ao conquistarem a medalha de ouro no triplo salto T20 e nos 400 metros T11, foram os melhores representantes lusos nos Mundiais de Atletismo IPS, que se efetuaram em Doha, no Catar, onde Portugal subiu 5 vezes ao pódio. As restantes medalhas foram alcançadas por Érica Gomes, prata no triplo salto em T20, Ana Filipe, bronze, também no triplo salto em T20, e José Azevedo, bronze, nos 5 mil metros em T20. Com as 5 medalhas alcançadas, Portugal fixou-se no 26º lugar, entre cerca de 8 dezenas de países classificados no medalheiro, com a China a demonstrar larga supremacia ao somar 85 medalhas, 41 de ouro, 26 de prata e 18 de bronze, e bem longe do segundo classificado, a Rússia, com 69, e também do terceiro, os Estados Unidos, com 39. Excelente resultado para o Brasil também, com 35 medalhas, sendo de realçar ainda, na lusofonia, a medalha de prata conquistada pela angolana Befilia Buia nos 800 metros T11 e o bronze conseguido pela moçambicana Edmilsa Governo, com 58,68 nos 400 metros T12. Sem dúvida, uma boa prestação dos portugueses em preparação para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016, realçando-se as alcançadas pelo Brasil, que reforça as aspirações para os Jogos que organizará no próximo ano. Estes resultados acentuam evoluções significativas e reforçam o papel do desporto, quer em termos de resultados esportivos, quer em ganhos sociais. Pena é que nem sempre os meios de comunicação social deem a atenção necessária a estes atletas que merecem o nosso reconhecimento. Os Paralímpicos portugueses têm-nos habituado a ganhar inúmeras medalhas, representam dignamente Portugal e creio que ainda não têm o reconhecimento social que merecem. O desporto tem um papel importante também na inclusão social e no reconhecimento das capacidades e potencialidades das pessoas com deficiência. E é tudo por hoje. Muito obrigada, caros ouvintes, e muito obrigada a todos os presentes. Muito obrigada, Dona Beatriz. Muito bem, trouxe aí os bons exemplos dos nossos Paralímpicos. Passemos ao desporto motorizado, Sr. Pedro Andrade. Mais uma corrida, mais uma vitória para a Mercedes. Desta vez foi Nico Rosberg. No passado fim de semana, no Brasil, o piloto alemão partiu da primeira posição da grelha de partida e manteve-se no primeiro lugar. Em segundo ficou Hamilton e a fechar o pódio Sebastian Vettel. Felipe Massa terminou em oitavo, mas foi desclassificado mais tarde porque a sua equipa, no entender da FIA, excedeu o limite máximo de aquecimento e pressão dos seus pneus. A próxima e última prova será em Abu Dhabi no dia 29. O WRC chegou ao final de mais uma temporada com a vitória do francês Sébastien Ogier no Rally da Grã-Bretanha, validando assim o seu terceiro título do Mundial de Rallys. Quem terminou em segundo foi Chris Meek e em terceiro Andreas Mikkelsen. Nas contas finais para o campeonato, atrás de Ogier ficou Harimati Latvala e em terceiro Andreas Mikkelsen. No campeonato de construtores, a Volkswagen foi a grande vencedora e em segundo ficou a Citroën e em terceiro a Hyundai. Destaque ainda para as provas WTCC, que irão terminar mais uma temporada no Qatar, nos dias 26 e 27, e também para a última ronda do Rallycross na Argentina, durante os dias 27 e 29. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Omar Samuel Paisley, conhecido por Omi, é um cantor e compositor jamaicano, conhecido pelo seu single Cheerleader, sucesso mundial numa versão remixada pelo DJ alemão Felix Jehren. Seu primeiro hit foi Standing on All Trees, lançado como vídeo musical. A Omi compôs em 2008 a canção intitulada Cheerleader, mas a música só foi gravada e lançada em 2012. Foi lançada na Jamaica, mesmo com baixo orçamento, um clipe musical considerado High Concept, filmado em Oregon durante a primeira viagem de Omi para os Estados Unidos, tornando-se um sucesso modesto da Jamaica, popular no Havaí e no Dubai. Nunca lançou um álbum, porém, Omi teve vários sucessos locais na Jamaica, como Take It Easy, Fireworks, acompanhado de vídeo musical, e Color Of My Lips. Este último ao lado de Buzzy Signal, um conhecido artista de dança reggae americano. Homem alcançou ao ficar em primeiro lugar na Billboard Hot 100. A 27 de agosto deste ano, ele lançou o single Hula Hop. Mais tarde, em outubro, Homem lançou um vídeo musical Dropping the Ocean, caracterizando o DJ Sweet Aaron Super. Na sua 16 de outubro, o primeiro álbum de estúdio intitulado de Me For You inclui os populares singles Cheerleader, Hula Hop, City Heat e Dropping the Ocean. Only one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really close. Oh, but I think that I found myself a cheerleader. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Feira de São Martinho decorreu no sábado, dia 14 de novembro, a 9ª edição da Feira de São Martinho na Escola Básica da Cordinha. Dado que se fez sentir um verão de São Martinho, a atividade realizou-se no exterior da escola, onde estavam colocadas 33 tendas para venda de produtos hortícolas, doces, petiscos, frutos secos, artesanato e feira da ladra. Tratou-se de mais um momento de grande convívio entre todos os elementos da comunidade educativa, alunos, educadoras, professores, assistentes operacionais e COS. De referir também o grande envolvimento de encarregados de educação das várias turmas na dinamização das vendas das respectivas turmas e o forte espírito empreendedor e criatividade manifestados pelos alunos. Dinamizados pelos respectivos titulares de turma no pré-escolar e primeiro ciclo e pelos diretores de turma no segundo e terceiro ciclos, os alunos prepararam um conjunto de produtos e iniciativas, jogos, rifas, promoções para conseguirem atrair a clientes à sua tenda. Também sinal de empreendedorismo foi a iniciativa levada a efeito por dois irmãos que trouxeram dois cavalos para alugar a quem desejasse dar um passeio a cavalo. A biblioteca escolar dinamizou a venda de castanhas e frutos secos envolvidos em palavras, pois os pacotes em que eram entregues aos clientes foram feitos de folhas de revistas. Tratando-se da Feira de São Martinho, os alunos do 8º J representaram a lenda alusiva ao santo. A complementar esta iniciativa, o público que acorreu à feira pôde apreciar uma exposição de trabalhos elaborados pelos alunos no âmbito das disciplinas de História e de Educação Visual, alusiva aos 600 anos da conquista de Ceuta. A animação musical da Feira de São Martinho foi assegurada pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, pelo Grupo de Concertinas de Vilela e pela atuação da Orquestra Juvenil da Filarmónica Hervedalense, da qual fazem parte muitos alunos da Escola da Cordinha, que animaram os muitos visitantes que nos honraram com a sua presença. O Clube Europeu e a Área Disciplinar de Filosofia do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital assinalaram no passado, dia 16, o Dia Internacional para a Tolerância. A sessão começou com um minuto de silêncio em memória das vítimas de todos os ataques terroristas pelo mundo. Foram convidados para a sessão de reflexão e debate, destinada aos alunos do décimo ano, a professora Elsa Lopes, o psicólogo Fernando Ventura, alunos estrangeiros e alunos portugueses com experiência de intercâmbio com escolas estrangeiras. Coube à professora Elsa Lopes lançar o tema, explanando as diferentes formas de aceitação do multiculturalismo e mostrando como a tolerância é um valor determinante no contexto do diálogo intercultural. O psicólogo Fernando Ventura abordou a temática demonstrando, com exemplos da sua experiência profissional, a forma como a solidariedade e a tolerância são fundamentais em sociedade. Seguidamente, os alunos convidados contaram sobre a sua experiência de integração nos países para onde se mudaram. A finalizar, ainda houve tempo para perguntas e reflexões sobre a mais-valia que a diferença traz às comunidades, bem como a importância da defesa de valores fundamentais da nossa civilização, como a tolerância, a liberdade, a democracia e o respeito pelos direitos humanos. Rádio Boa Nova. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Pereira, Patrícia Correia, Inês Pereira, João Oliveira, Beatriz Ribeiro e Francisca Rodrigues. Muito boa tarde, despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.